Passar 8 horas por dia trancado numa sala com pessoas desagradáveis em troca de papel pintado? Você já parou para pensar que existe sempre alguém mentindo para você e que essas pessoas podem ser seus pais, seus amigos, seus irmãos ou você mesmo? Você já parou para pensar que o futuro é sempre dos jovens? Mas quando esse se torna presente, passamos a viver do passado. Você já parou para pensar que é mais difícil calar quando não se tem nada a dizer? Seu medo é seu carrasco, sua vida o tempo suga, desejos te deixam fraco, corroem seu rosto. Pensar que o passado não existe mais, o futuro não chegou e que, portanto, é só o presente que existe de fato. Você já parou para pensar que dizer a verdade é mentir em grupo e que o bem e o mal é só uma questão de tempo? Se um louco persistisse na sua loucura, acabaria tornando-se um sábio. Na porta do paraíso existem dois querubins. Eles são medo e desejo e estão prontos para cortar sua cabeça com suas espadas de fogo.